Ah, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, rapaziada. Muito bem, meus amiguinhos. Estamos aqui com um outro podcast. Você vê um atrás do outro. Ai, tudo bonitinho. Hoje é um podcast especial. Quero falar da revista Ação Magazine do Lancaster, lá do Rio de Janeiro, né? Finalmente eu fui até lá com o Mix. Sou impaciente, estava com dinheirinho no bolso. Comprei. Comprei a bagaça e tal. E agora vou começar a minha malhação, né? Tô com ela aqui na minha frente, né? Eu já acho estranho porque eles divulgaram uma capa e estão colocando outra, né? A capa era de um jeito, agora colocaram outra. Isso queima o produto, porque o cara que pegou o número zero, ou que foi atrás desse número para ver do que se trata, né? Porra, mudaram a capa, o que que fizeram aqui, né? Muito bem, vamos começar uma análise direto ao que interessa com a capa, né? Tá aqui o negócio dizendo aqui, junto-se ao novo, seja o novo. Novo o quê? O que tem de novo no gibi? Eles estão dizendo que tem uma proposta de novidade, né? A capa já diz, estamos sendo... Junte-se ao novo, isso aqui é novo. Vamos ver se é novo mesmo. Tem um logozinho aqui em cima do almanaque, Ação Magazine. Tem um logo maluco aqui que eu não entendi porra nenhuma. O que eu achei, o que me chamou muita atenção nessa capa, né? É que ela, normalmente, quando a gente faz uma capa de uma publicação, essa capa informa o leitor do que se trata, né? E eu só vi aqui três chamadas, né, do lutador Jairo, do carinha do carro tunado e o Madenka. São três, meu, tem três historinhas só nessa revista. Veja bem, três histórias, três. Pra quem disse que é um almanaque, tinha que ter pelo menos umas quatro ou cinco, mas tem três. E logo o cara aqui na capa foi no Paz e Amor, então são duas, né? São três historinhas. Mas antes de falar das histórias, eu achei muito interessante esse negócio que o Lancaster fez aqui. Ele colocou o número 001. Que bosta que é isso, né? Como se algum dia ele fosse alcançar o número 100, né? Isso é delírio, né? Isso é um absurdo. E Lancaster, puta que... Cabotino, né? O que é cabotino? Procura no Google que eu não vou te dizer o que é. Quando você tem uma editora ou você monta uma empresa, você não... BK Produções, então só quando for um negócio bem zoado, né? Não, ele bota ele. Ele quer botar ele. Então, já é esquisito isso, né? Pelo menos a vantagem é que ele tem aqui um ISBN que eu não verifiquei se é quente ou não, mas deve ser quente mesmo, senão não rolava, né? Aqui, a contracapa, conhece o nosso website. O que eu percebi logo na capa e na contracapa é o desperdício de imagem, né? O desperdício de espaço útil. Aqui na contracapa, a primeira coisa que eu faria é botar um anúncio, seja de qual for. Eu me lembro quando a gente fez a Japan Fury, eu e o Xoxoto, eu e o Peixoto, nós fizemos lá a Japan Fury, a gente correu atrás de anunciante. Claro que os caras não iam botar um dinheiro, iam botar um puto, porque é o primeiro número. Mas eu fiz uma permuta, eu coloquei anúncio, né, da distribuidora, acho que é da Flash Star, né? Ou de uma outra qualquer. Não, dá umas fitas que a gente distribui pra molecada, a gente sorteia. Porque você não pode desperdiçar espaço comercial dessa maneira, deixando em branco. Sem competência comercial, né? Você vai lançar, tá com o boneco pronto, chega nos caras, nem que deu, me dá alguma coisa pra me pôr aqui. Eu fiz isso também na Kamikaze, você viu lá, tinha coisa do VoIP, óculos 3D, aquelas besteiradas, aquela... A gente fazia um sorteiozinho de tranqueira. O importante é você manter uma interação com o leitor nessa parte comercial e você vai agregando clientes, né? Bola fora pro Lancaster, que não aproveitou o espaço da revista para ganhar dinheiro. Mas de volta aqui à capa, nós temos aqui três historinhas, né? Que é o Jairo, Tunado e Madenka. Bom, pela capa a gente já pode sacar o que vai ter. O Madenka é uma mistura de Dragon Ball, né? Tem um negócio de Dragon Ball e pancadaria, molequinho. O desenho não está ruim, a concepção é que está uma merda. Na verdade o desenho está ruim, mudando minha opinião, esse desenho está ruim porque o cara está um tanto quanto inseguro, o traço dele não está firme, mas tudo bem. O Jairo é de luta e o Tunada é de carrinho. Meu, o que tem de novo nisso aqui? Junte-se ao novo, seja o novo. Seja o novo em quê? Um Dragon Ball capenga, luta de bufete de boxe e carrinho correndo? Tá, mas eu não vou mergulhar nisso. Abrindo logo na primeira capa, contra capa, agora na página 1, que a revista também... Ah, tem numeração, se achei o número. Nossa, aqui... Essa revista é sua, nossas mãos estão sujas de tinta. Noite de sono foi passando em claro, mas porque você vai me conversa. Como esse povo é chavequeiro, ô Lancaster, não é assim que se faz. Não foi assim que eu te ensinei, Lancaster. Que é isso? Primeiro que não suja a mão, se suja a mão de tinta é porque é porco. Eu trabalhei com. Eu nunca sujei minha mão. Se também tá suja, eu lavo. Aí noite de esforço, o que se interessa pro leitor, né? Ou seja, essa página 1, 2, essa página 3. já tem uma queima de espaço. Aí já vem na página 4, 5, o blá blá blá do editor. Nossa, quanto como papo fulado. Eu não me dei o trabalho de ler, né? Provoque o desempate. Não, que tá louco? O que se interessa? Aí ele fala da equipe dele, né? Do Diogo, Leonardo, Ana Carolina, o Fábio Sacudo, o Sacudo. Aí você vem logo. Aqui já foram uma, duas, três páginas desperdiçadas. Três páginas coloridas, isso custa dinheiro. Eu simplesmente, se eu fosse o editor, eu faria uma chamadinha breve na primeira capa e tacava informação. Coisa pro cara, mas informação que seja pertinente. Não os delírios hebefrênicos e egocêntricos do editor. Colaboradores. Um, dois, três, quatro colaboradores, tá? Que se dane. Mas o que eu achei interessante, na página 6 já entra uma matéria sobre a nova geração dos games. Primeira pergunta, o que isso tem a ver com quadrinhos? Né? O que isso tem a ver com a proposta da revista? Nada. O que isso tem a ver com alguma coisa? Nada. Ele avança com isso, falando dos jogos do futuro, e fala do celular Samsung, do celular Sony Ericsson, do Nokia, etc. Isso aqui, aí vem aqui, né? Até a página 14, é blá blá blá. Não, a página, até a página 13. Porra, a Nokia e a Sony Ericsson, a Samsung agradecem pela propaganda gratuita, né? Fosse ele um cara esperto, inteligente, como eu fui e eu sou, o que acontece? Entra em contato com a Sony, não com a Sony Ericsson, mas com a Sony Video, faz uma matéria sobre vários animes e sorteia DVD. Eu peguei aqui a coleção completa do Astro Boy, né, para distribuir na revista que eu ia fazer, não tive que devolver, porque o editor mijou para trás. Mas se você conversar com a distribuidora, eles te dão DVD em troca de anúncio. Né? Não, faz uma chamada tal. Isso é muito comum nos quadrinhos por aí. Os caras abrem espaço nos sites. Por isso que vem aquele beijamão, né? Então, eles abrem um espaço. Só que aí o cara se vende para a editora, ele se vende para a distribuidora. E não tem crítica. Se você chega com um projeto assim para a Sony, né? Com assessora de imprensa, ou com o pessoal lá da Columbia, lá do Rio, olha essa publicação, é para o público jovem, vai ter tantos mil exemplares, distribuído assim, assim, assado, eu te dou o espaço, me dá umas coisas para me sortear para a molecada. Camiseta, chaveiro, o que for. Você tem que manter a molecada em cima. Aí quando você recebe os pedidos, né, você despacha, a distribuidora diz, pô, não, tá aqui, você manda lá pra eles, tal. Eu não quero nem saber, porque pra distribuidora isso aí é ridículo. Entra pra parte promocional, ou então com a Animax, conversa com o pessoal do Animax, a assessoria de imprensa, põe uma camiseta, distribui brinde. Mas esses moleques não sabem ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade, eles não sabem ganhar dinheiro. Então o que acontece? Na página 14, queremos saber quem é você. Porra, ele não conhece o próprio leitor, meu. Porra, é louco isso, né? Você tá lançando uma revista cara desse jeito. Uma revista que foi, tem uma parte colorida, parte preto e branco, uma revista muito cara, que isso aqui é caro para fazer. Aí vem, junta o seu novo e fala, queremos saber quem é você. Você não sabe quem é seu público, cacete? Você vai vender uma revista que você não sabe para quem que é? Pô, eu já sei, cara, eu já sei quem é meu público. Primeiro que eu observo todo mundo, presto atenção. Mas o que acontece, isso é demonstração de que o editor não sabe quem é o próprio público, né? Ele tá jogando assim, seja o que Deus quiser. Não sei onde é que ele arrumou dinheiro para lançar esse negócio, né? Mas se ele quer ganhar dinheiro, a primeira coisa tem que saber para quem ele está vendendo. Ele, quero saber. Ah, eu entendi o que ele quer dizer. Ele é uma convocação do leitor a participar, etc. Isso não funciona. Leitor é preguiçoso. Leitor não vai mandar cartinha. Já foi esse tempo. Ele não vai participar. É você que tem que correr atrás, primeiro partindo de um pressuposto que você conhece a rapaziada. E segundo, você bota brinde, que aí eles vêm. Aí eles começam a vir, começam a participar, faz parcerias, faz esquemas comerciais interessantes, começa a levantar, dá a mão para a turma que tem por aí, né? Mas agora vamos entrar nesse tal de Madenka. O Madenka é o seguinte, só para alinhavar um negócio aqui da capa que eu não falei, Ação Magazine, esse logo, por mais que ele queira brincar com os ideogramas japoneses, ficou feio, não dá para ler. Imagina que você coloca isso numa livraria como é na Comics, vá lá, né? Porque o pessoal está com tempo de ler, ele vai lendo devagarinho, ele está numa livraria, ele tem tempo. Mas isso numa banca, num outro ambiente que tenha muita velocidade, não funciona. As pessoas passam os olhos e não veem direito. E eu não entendi por que esse negócio colocou o personagem aqui com o cabelinho assim. Porra, que é isso? É um troço que o design não chama atenção, né? Não dá aquele pique, não dá tesão. Não funciona, não sei o que acontece com esses moleques, né? Mas muito bem, vamos entrar na história do Madenka. Eu achei interessante quatro páginas coloridas, né? Interessante a premissa dos caras. Eles começam com coisa colorida, mas aí isso para o leitor brasileiro, não sei se funciona muito bem, não. Não sei, porque se ele consultar a DINAP e perguntar se vale a pena, acho que o leitor não gosta muito. Ou você faz colorido, ou você faz preto e branco. Né? Ou você faz uma coisa, você faz tudo preto e branco, porque é custo, né? Não vejo porquê. Se você vai fazer colorido, você tem que fazer uma puta cor do caralho. Né? Que nem os japoneses normalmente fazem. Eles fazem com aquela pintura absurda. E essa pintura aqui achei fraca pra caramba, besta. Não tinha... que é isso? Essas não são onomatopeias, né? Que coisa mais idiota. Por que você não usa onomatopeia brasileira? Tem que usar chifre. Que caralho que é isso, meu? Tá louco, rapaz? E começa com o quê? O pessoal jogando bola. Bererê. Terminando aqui o full color, né? Terminou a parte colorida. Aí entra preto e branco. Eu não perdi meu tempo lendo, porque é muito blá blá blá. Mas é um blá blá blá que... Olha aqui, parece os personagens do Dragon Ball. Que coisa terrível. Parece Toriyama Akira. Eu não entendi qual é que é. Tudo bem, é uma vila que tem o carinha que tá lutando. Que tem as casinhas que são muito plagiadas. Ah, vamos tirar essa palavra é feia, né? Muito copiada de... Muito inspirada, pronto. Melhor assim, né? Muito inspirada daquelas casinhas japonesas. Uma coisa que eu percebo é que esse cara que é o autor aqui... Quem que é o autor dessa bagaça? Will, sei lá, por que eles não assinam o próprio nome? Que merda, põe o próprio nome, cachorro. Põe o nome, você, o teu trabalho. Fica pondo pseudônimo, dando uma de gostoso. O que eu não entendo é que esses caras têm uma concepção estúpida de quadrinhos, né? Eles têm aqui um espaço breve, muito curto para passar sua mensagem. E eles enrolam. Fica com muito papapá e olho e rosto e tal, não sei o quê. Até a página... Meu, é só blá blá blá, é só... Eu não vou nem ler o texto, porque não vou perder meu tempo com isso. A ação só vai começar mais ou menos lá pela página 45. Porra, meu, ele ficou perdendo pelo menos 10 páginas com blá blá blá, que não acrescenta nada. Mostrou a mãe, mostrou os colegas, mostrou não sei o quê. E não tem texto aqui, né? Não tem legenda, não tem nada. Sabe o que é isso? O cara leu muito mangá, ele acha que a fórmula do mangá funciona numa revista de tão curta duração, de tão... com espaço tão breve. Não, não é assim, cara. O mangá, ele vai se estender por meses. Por meses. E é um tipo de leitura muito rápida. Quando você faz uma revista como essa, você não pode se dar o luxo, como disse meu amigo Marcos, né? Você não pode se dar o luxo ficar com um pouco a conversa, você tem que meter informação no cu do leitor. Você tem que fazer um texto muito bem feito e um desenho absurdamente sensacional. Só porque você está fazendo um desenho fraco desse jeito, com problema de fundo, com pintura ruim, das duas uma, ou você é um desenhista incompetente, ou você não está sabendo fazer uma revista de HQ de verdade. Uma HQ dessa, com esse preço, com esse tipo de desenho, não cola, velho. Eu estou aqui na página 45, o último quadrinho aqui do canto esquerdo. Ele fez rapidinho assim, meu, isso aqui funciona no mangá, mas não no mangá nacional. Porque o mangá, ele custa 2 dólares, 3 dólares, custa aquela ninharia, mas é uma caralhada de HQ. E tem as HQs mais fracas, as histórias mais, os mangás mais fracos, os mangás mais poderosos, aquele puta desenho do caralho. Quando você faz uma revista dessa, você tem que fazer um puta desenho do caralho. Um daqueles que você fica 3 dias em cima de um quadrinho. Mas o que acontece? A concepção do desenho do cara, a concepção da história é muito fraca. Eu percebi que é um personagemzinho que luta, aí surge um outro personagem que vê um monstro. Porra, caralho. Que merda que é essa, bicho? Não, que porcaria. Aí aparece aqui a raposa cega que luta com o monstro e blá blá blá. Fosse esse cara esperto, ele colocava a luta logo no começo. Pra dar pancada no leitor, pra ter muita ação. E essas poses ridículas de mangá. Que é isso, cara? Onde é que você tá com a cabeça? Que vício! Vício de otaku! Não sei qual é que é. Tá tudo muito mal concebido, né? O desenho tá razoável. Isso aqui funcionaria no Japão, pra fazer aquelas histórias rápidas, pra ganhar dinheiro logo. Beleza, mas aqui não. Aqui você tá mostrando pro leitor que você tá com pressa, que você não tem as manhas de desenhar. Aí vem o monstro, tal, briga, pum, acabou a luta. Página 54, matou um monstro. Tem sempre um maldito furry no meio, né? A gostosa cega. Pereré, a história vai indo. Agora vem uma cagada técnica monstruosa. Na página 59, o Lancaster cagou, né? O Lancaster cagou porque isso aqui, essa página preto e branco, você vira do outro lado, tem uma página colorida. Isso aqui queimou dinheiro, né? Ele perdeu, ele está pagando uma página colorida como se fosse preto e branco, é cagada. Ou então aquele negócio da diagramação, né? Mês que vem tem mais, pessoal. Eu não quero essa merda, não, para com isso. O que acontece? Ele foi um blá blá blá idiota, com um fundo mal desenhado, uma historinha besta, matou um monstro, pum, acabou. Opa, peraí. Eu nem não vou ler, me desculpa, não vou ler o texto, não vou perder meu tempo. Então ele queimou aqui na página 59 uma chance de colocar uma página colorida. Podia fazer colorida, né? Não fez. Perdeu dinheiro aqui. E outra, ele já entra aqui, de novo anúncio. Um homem é medido pelo tamanho de suas metas. Não, não é. Pelo tamanho do pinto, né? Às vezes as metas de um homem têm o tamanho de muito. Ah, toma cu, tem nada! E Rapsódia, por Fábio Sacuda. Oh, finalmente o Sacuda vai botar alguma coisa. Sacuda desenha, tá um desenho bonitinho. Desenho simpático, funcional, mas eu não entendi Rapsódia. Como esses caras escolhem mal esse título, né? Madenka. Porra, vai se fuder, meu. Pensa, espreme um pouco a cabeça para criar um troço diferente. Aí botou o cara, o guerreiro tocando flauta. Você vai se fuder, meu. Que eu criei? A porra do cara tocando flauta, tá louco? E pelo meu pouco conhecimento de flauta, o que ele tá tocando aqui não é nada, viu? Tá fazendo só barulho. A saga dos gigantes começa na próxima. Por que tem que ser bombástico? A saga dos gigantes! Pô, baixa a bola, cara. Saiba vender seu peixe. O desenho tá bacana, o desenho ficou simpático, não tá ruim. Mas a concepção da ilustração tá muito fraca, né? A molecada acha que se você faz um negócio muito despirocado, tá bom. Não, não é assim. Quadrinhos é outra parada, viu? Você não tá mexendo com videogame. Isso aqui não é ilustração da Capcom. Isso aqui é um negócio para você pensar de tal maneira que esse desenho reflita aquilo que você vai passar. Já tá tudo cagado, já tá tudo cagado. Rapsódia. Isso é título que você escolhe pra uma história. Eu sei que a molecada. Eu tô tomando Coca-Cola. Deixa eu tomar um golinho, peraí. Porra, eu fui até com o Mix, filho da puta. Fui lá, comprei essa merda, encontrei uns velhos falando, como é? O velho, o pessoal de quadrinho, tudo bando de velho xarope, né? Bando de maluco. Então fui lá, comprei, tô cansado pra porra. Aí que acontece? Que Rapsódia, que caralho que é aí? Rapsódia do quê? Você tá lidando com um público que normalmente desconhece o que é a palavra Rapsódia. E nessa história, que caralho que é Madenka? Onde que o maluco tá com a cabeça pra criar um nome desse? Tá, Zé, você criou uma porra chamada Mil Nomes. Mas tem um significado, o Mil Nomes não só é compreensível para qualquer pessoa que saiba português, como você pode ver que tem uma ligação com a história do personagem, com o passado dele, né? Pô, peraí, não é assim, né? Tem que pensar. Rapsódia, que caralho que é isso, meu? Os caras, em vez de apresentar aqui um resuminho do que se trata, pra, no próximo número, tudo bem, já que ele vai fazer essa página colorida, foda-se. Aumentava muito mais o desenho, tem que dar destaque pro desenho. Aí eles colocaram esse fundo cagado aqui com. Não sei se foi gráfico, acho que foi na diagramação, ficou uma bosta esse fundo. Esse logo ficou uma merda também, porque ele colocou dois logos, um sobreposto, ficou uma merda, cara. Você tá com a cabeça. O logo original, Rapsódia douradinho, tá aqui na frente, ia ser legal se aumentasse. Dá destaque ao seu trabalho, aí você vê aqui no canto esquerdo tem espaço sobrando. Ah, para com isso. Aí vamos aqui na página 61, já fala do André Vianco. Pô, o que que tem a ver com o André Vianco? Contra todas as expectativas, se tornou um grande autor de best-seller ao escrever sobre. Não é contra todas as expectativas. Porque não tinha livro de vampiro na época. Ele foi o primeiro a lançar. A história do André Vianco é normal, né? Ele era operador de telemarketing, investiu no seu livrinho, e fez não sei o quê, cresceu e virou o que virou. Beleza, só que ele já está em ocaso, né? Já está começando assim, porque a temática está em desgaste, está em desuso. Aí você fala a Batalha do Apocalipse, o Baronato de Show. Peraí, está dando espaço de novo para outras pessoas faturarem na tua revista? Ah, não, informação. Não, está dando espaço para os caras faturarem. Presta bem atenção, esse espaço novamente, da página 61, 62, 63, são três páginas coloridas que está dando de graça para os livros, para os caras, né? Você deu de graça. Eu gostei do nome José Roberto Vieira. Prefiro J.R. Pereira, é um nome mais tchan, né? Fica parecido com J.R. Tolkien, né? Enquanto ele é Tolkien, eu sou Pereira. Tá tudo maravilhoso. José Roberto Baronato de Shoah, A Canção do Silêncio. Porra, eu nem me daria o trabalho de falar de um livro desse se eu não fosse ganhar algum. Na minha revista, no meu espaço, eu vou falar dos caras só se for um troço excepcional. Se é pra falar mais do mesmo, eu nem abro nada. Ai, Memórias Desmortas de Brás Cubas, Anabel, sabe, pô, conversa com a bosta da editora. Ó, vou falar do teu pessoal aqui, daqui, tá aqui, projeto que a gente vai fazer, né? Dá uns livros pra gente sortear. Se conseguiram. Não, ninguém falou do André Vianna, ninguém conseguiu conversar com ele, né? Puta, André Vianna que é feio pra caralho, puta, ele consegue ser mais feio do que eu. É interessante que os autores, eles acabam se transformando nas criaturas que eles escrevem. Não, não vou morrer não, que nem meu nome. Ainda não. Eu sou um menino mesmo, o André Vianna é um monstro. Já troquei uma ideia com o André Vianna, né? Ele é muito careta. Ele não gosta de brincar, é um cara meio... Ele quer brincar do jeito dele, quer os pessoal do jeito dele. Ah, foda-se, eu também não quero a mesma coisa. Mas vamos lá, então eu vou abrir espaço na revista pros caras falarem do... De coisas que, porra, meu, eu não ganho nada com isso, cara. E essa merda precisa faturar, por que não cola? E de novo, na página 14, anuncie nessa emissora, pelo amor de Deus. Rádio Camanducaí do saudoso San Girardi, Estevão San Girardi lá da Jovem Pan. Tinha Rádio Camanducaí, anuncie nessa emissora, pelo amor de Deus. Olha que vergonha. Que coisa vergonhosa o cara pedindo pra... Ah, não tem nada de... Tem nada... Porra, meu, isso é um espaço colorido. É só um espaço... A página 64 é um espaço caro. Isso devia ter posto alguma coisa. Nem que fosse uma arte dos amigos dele, né? Quando eu fui na Kamikaze. Eu não podia deixar espaço em branco. Tinha que botar coisa. Tinha que botar coisa e coisa bonita pra poder levantar a revista. Ele podia fazer um mini pôster aqui, né? Porra, Lancaster, que pisada na bola que você deu, cara. Você deixou... Você deu espaço pra quê? Pra letra. Pra fonte, anuncie. Vai se fuder, põe um desenho do moleque, meu. Tanto moleque desenhando bem pra cacete. Esse próprio, o sacudo aí. Aposto que ele tem os desenhos bons. Podia colocar aqui, fazer um mini pôster. Bem, uma encheção de linguiça. Ou então tirinha. Porra, 10 minutos o cara desenha esse moleque do Madenka. Que 10 minutos faz umas tirinhas, põe tirinha. Tirinha colorida, ó. Não, ele vai pôr anuncie. Beleza de editor, né? Aí vamos aqui na página 15. Meu, esse desenho tá uma bosta, cara. Que desenho feio, que desenho sujo. Desenho ruim. Pelo que eu entendi, era pra antecipar a pancada que vem na página 15. Michel Liz, Renato César, Altair Messias, ninguém. E de novo você tem a página 15 colorida, a página 16 é preto e branco, a página 17 é preto e branco. De novo o Lancaster perdendo dinheiro com página colorida, né? Ao invés de colocar colorido, põe preto e branco. Ou seja, você olha assim, a página da esquerda tá branca, bem clarinha, a página da direita tá amarelada, por causa mudou o papel. Você vê que isso aqui é cagada de planejamento, meu. Porque não faz o maldito boneco direito. Ai, não tem jeito. Pô, não tem jeito, empurra pra lá ou tira alguma coisa. Porra, que eu apanhei pra caramba. Ainda mais hoje com o InDesign, né? Ele diagrama rapidinho pra você, te indica onde é que tá o Z, onde é que tá não sei o que. Antes eu fazia no PageMaker. E antes do PageMaker eu fazia o boneco na mão. Montava o bonequinho ali no papelzinho, dobrava isso aqui, entra aqui, isso aqui, entra aqui. Aí como nós montávamos também páginas espelho, né? Que é um tabelão desse tamanho assim, com o número de páginas, você vai colocando as coisas ali. Tanto que a Elza Keiko, quando entrou na Mitos, nem sabia o que era página espelho. Eu sabia isso porque aprendi, né? Fui no editor, trabalhei como editor. Então nós montávamos umas páginas espelho, ia montando isso aqui vem no meio, isso aqui, não sei o que, e é louco que ele montou uma lomba quadrada, né? A lombada quadrada, essa que você pega aqui do lado, ela quadrada, não tem a canoa, é aquela que é grampeada. Pelo que me consta, a lombada quadrada é mais cara. Estou desatualizado, não estou sabendo. Porque se você faz a lombada canoa, aperta com grampos, você pode destacar. Você põe um pôster no meio e você destaca. Aí a turma coleciona. Se você chega no meio da publicação, você faz ali um joguinho. Faz um game para a molecada brincar. Ah, que game que eu vou fazer? É que game que eu vou fazer? Porra, você nunca brincou na escola? Você põe aquela caneta em cima assim. Você faz um desenho essa, aí você põe a caneta e dá um tapa assim. Ai, fui pra cá, bateu aqui. É como se fosse um carrinho, um jogo. Põe pra molecada brincar com os personagens assim, SD, né? Formato SD, pra eles ficarem em volta. Fica tudo na moleza. Aí vamos lá, vamos ao que esteram ao Jairo. O desenho tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. O desenho tá sujo. Porque o que acontece? Usou uma caneta aqui, ou um bico de pena, que é muito fino. Para esse tipo de publicação não dá certo. A não ser que o cara fizesse do tamanho do dobro ou triplo da pá. Não, o dobro tá bom, né? Aí vai depois, quando você dá a redução, você escaneia, fica legal. Mas nesse caso, né, tá, o desenho tá muito ruim. Esse aqui da página 68, não pensava que... Jairo, meu, esse desenho tá muito ruim, cara. Tá muito mal feito, tá, meu, ficou muito feio. As expressões estão muito fracas, a diagramação está muito ruim. Esse desenho ele engana bastante, porque você não tem o olho treinado, né? Você como autor, você como leitor, você não tem o olho treinado. Mas eu que sou editor, eu olho. Na página 78 tem aqui o salão dos caras. Isso aqui ele fez em 5, 10 minutos, meu. Ah, mas demorou. Pô, então não faz. Não faz. Os personagens estão muito mal feitos também, porque quando você vai fazer uma história como essa para colocar numa revista, você tem que fazer uma coisa chamada planejamento. Eu já falei, mas ninguém não ouve, né? Planejamento no sentido de você pegar o character design de cada personagem e fazer, que nem naquele que vem na Animédia, né? Aquela revista japonesa, no meio vem o character design dos personagens a lápis, ou então só o contorno, frente, lateral, costas, do outro lado, expressão de osso. Tem que trabalhar isso. E o que eu vejo é que o cara foi desenhando na hora. Aí eu sei mais ou menos como é que é, então eu vou fazendo assim. Meu, não é desse jeito que funciona. Também não vou me dar o trabalho de ler isso aqui e tal, porque o desenho tá muito feio, tá muito ruim. Porque isso daqui não é estilo. Você não confunda, eu não quero dizer que isso aqui é estilo. Isso aqui é um negócio muito mal feito. Aqui na página 76, tem logo uma casa aqui. Eu não sei onde é que se passa a história. Mas, meu, ele pegou de algum desenho, de algum lugar. Isso aqui tá muito ruim, cara. Tá muito ruim porque se você olhar aqui direito nesta casa, você vê que o balcão, a janela tá meio que em cima do balcão. Fica parecendo que tá mesclada a imagem, né? O poste aqui do canto esquerdo, ele não tem caixa de luz, não tem aquelas castanhas, né? Eu me lembro de castanha porque explode aqui. Estou olhando aqui da minha frente. Tem aqui o meu querido aqui, o transformador da rua. Ele não explode mais, mas quando ele explodiu... Então, a fiação da rua, essas coisas... A árvore está muito... Meu, tá uma lástima. Uma lástima. Você quer ver que eu pegar outra cagada? Em que país... Bom, em que país? No Japão pode ser. No final de semana, no Brasil, o pai está lendo um jornal na mesa... O brasileiro, se é para fazer um negócio sério, o pai lê no outro lugar, ninguém lê na mesa. E a mesa do cara tem o quê? Um copo, um prato, outro copo, copo... Acabou! Isso é porque ele não trabalhou a ambientação, né? O que tá foda aqui na página 79... Boy. Eu suponho que isso aqui é um ônibus brasileiro, né? Porque eu não sei, não vou ler essa porra. Mas na página 81, o carro que ele desenhou aqui, que catástrofe, cara. Que hecatombe. Agora você volta na página 82, na mesma casa, já mudou a frente da casa. Peraí, agora eu quero te mostrar um negócio bacana. Não, essa história tá horrível, o desenho tá horrível, não vou perder. Agora vai indo, ó. Ó, vai indo, ó. Ainda não, vamos lá. Vamos lá, me acompanha. Porra, vamos pular essa porra logo de uma vez. Agora, olha a loucura. Da página, deixa eu só montar rapidinho aqui, desculpa te fazer esperar, mas você não tá fazendo nada, tá coçando o saco, tô vendo essa bosta. Meu, olha, eu vou te mostrar o que é fazer um péssimo quadrinho. E esse Jairo é um péssimo quadrinho. Ele abre com uma página colorida, com problemas de anatomia séria. Aí ele vai até a página, que página que é essa? Não sei, eu vou contar pra você, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 páginas de baboseira. Eu fico triste dizer isso, mas é uma baboseira, porque o erro principal é você partir de um pressuposto do personagem que ele é um lutador. Não funciona assim. O brasileiro não gosta de lutador. O leitor brasileiro não curte lutador. Isso porque eu estou pensando em termos de você vender, para você ganhar dinheiro, para você agradar as pessoas. O brasileiro não gosta de lutador. Já tá, começa errado. Aí você vai gastar 40 e tantas páginas com um desenho ruim desse jeito, com uma história chulezinha desse jeito, com uma baboseira e é apenas o com. Termina com. Meu, onde é que vocês cartaram com a cabeça, né? O outro bate, bum, bum. Ah, para com isso. E de novo aqui na nossa querida. No final dessa parte, apenas o comer. Puta que merda. Peraí. O personagem fecha a mão, ainda apenas o começo. Ele apertando a mão assim, aí apenas o começo. Que besteira, bicho. Onde é que eles estão com a cabeça? Que ideia mais idiota. Que porcaria. Aí no final aqui, é no último quadrinho, apenas o começo. Gom! Eita, que bosta. Faltam 4 anos e 11 meses para a Rio 2016. A contagem regressiva começa aqui. Vai botar um moleque pra lutar, né? Ah! Eita, que pariu. E em seguida vem o quê? Anúncio. Anuncie sempre ao seu lado, onde você estiver. Uma página preta e branca desperdiçada, né? Com o quê? Com a foto. O que é isso aqui? Isso aqui parece que é da Avenida Paulista, né? Uma torre, né? Ação Magalhães. Puta, ele botar anúncio dele. Olha que bosta, bicho. Mas o que é doloroso vem agora. Essa foi essa historinha aqui do Jairo. Ela começou com uma concepção de personagem errada, com um desenho ruim, uma quadrinização horrível e uma história péssima. A história é péssima. Me desculpe, não rola. Ah, mas você não leu? Sabe por que eu não li? Porque o desenho é muito feio. E eu vi que os personagens ficam no blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé, não rola nada, né? Mesma coisa que você pegar, assistir um filme de terror, você avança, você sabe o que está acontecendo, você não precisa ouvir. Você vê que só quer que o pessoal cai no buraco, o monstro vem, come, briga, morre, acabou. Você acelerando, você não precisa nem ver a história. Eu peguei essa manha com o filme e agora estou vendo aqui, nossa, ele bateu no cara com um jab de direita, né? Aposto que nem sabe o que é esses golpes. Olha, porque isso aqui é só postura, né? Eles não sabem quais são os golpes, o nome dos golpes. Você quer ver só para alinhavar uma coisa? Aqui na página 86, quadrinho, terceiro quadrinho, aqui na direita, o cara toma uma pancada, ele vira o rosto. Isso não acontece, porque não dá para você virar, não dá tempo de você virar o rosto. Aí ele se posiciona igual. Eu acho que esse cara não sabe nem os nomes dos golpes, viu? Jab, cruzado, uppercut. Acho que ele deu um uppercut aqui na outra página. É, deu um uppercut e caiu. Mas e aí, meu? É pra isso? Quem que vai comprar um negócio pra ver uma história tão besta como essa? Mas o doloroso vem agora nessa historinha aqui do Tunado. Murilo DNA, Victor Strang. Nunca ouvi falar. A turminha é louca. Eu conheço esse desenhista de algum lugar, né? Ele tá chupinhando alguma coisa. Ele fez um trabalho interessante, ele fez uma ambientação legal, ele pesquisou bacana, ele teve um pouco mais de carinho pelo trabalho dele, né? Mas, de novo, você já começa com. Olha aqui, ó, nessa página, na página 115, 116. 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Na outra, 1, 2, 3, 4 quadrinhos, meu, não acontece nada. Só mostra, o leitor tem que saber tudo. Olha, esse aqui é um lugar. Ele entrou, ela suspirou porque ela gosta dele, viu? Ela não pensa, é mangá daqueles bem vagabundo. Aí ele entra no lugar. Ah! Feliz aniversário, e deu pra ele o quê? Cara, Opala, que porra desse cara de bosta, bicho! Tá aqui, parece que é Opala, não sei que carro que é esse, não deu pra. Não sei qual é que. Aí pega na mão. Ele corta os olhos, eu vou me tornar um preto melhor que. Como disse a Mara lá, parece o Renato Aragão aqui, né? Parece mesmo. Meu, que besteira que é essa, meu? Olha que coisa mais estúpida, um drama idiota, ele ganhou o carro, né? Ai, hoje tá difícil, né? Ah, não é só meu. Porra, a net é foda. Ah, caro cliente net, favor entrar em contato, Zé Roberto Caloteiro. Não pagou a bagaça, paguei sim, porque o sistema deles é que tá louco. Até que eu vou me tornar um piloto melhor que o senhor e o melhor de todo. Que caralho que é isso, meu? 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, sendo que deles de uma página inteira. Pra quê? Pro cara receber, ganhar um carrinho e ficar com o melhor. Aí volta aqui a parte que ele fez uma pesquisa bacana, desenhou o teclado certinho. Tal, mas, meu, ele se dedica mais a desenhar os carros, ao interior do carro, injeção eletrônica, pesquisou bacaninha, mas a história. O desenho também dos caras também tá uma bosta. Esse aqui também, o cara apontando o dedão, tá tudo errado. Tem problemas gravíssimos de anatomia, mas quando vem a parte de fora, a parte externa vai legal. Porque ele não é um desenhista de seres humanos, né? Ele é desenhista de ambiente. Então devia pôr esse cara. Quando ele põe a gostosa, vai, né? Porque é homem. Homem desenhando, desenhando a mulher é com ele mesmo. Desenhar homem não gosta. Né? Eu não sei que carros são esses, porque esses carros não dizem nada. Legal porque a história se passa no Brasil e tal, mas eu não vi um tom de Brasil aqui, né? A passagem do carro da direita para a esquerda, né? Ele vrom. Que pariu. Eu não sei o que dá na cabeça dos caras. Maldito! O chevetinho, tá explicado, obrigado. Maldito! Alguém fala maldito. Ô, maldito! Tá na rua assim, ô, maldito! Lá vem eles, o maldito! O chevette chegou, chevetinho, ele ganhou um chevette do caralho do pai. Ele ganhou um chevette. Carrão, hein? Podia ser um Mazda. Não, ele ganhou um chevette. E com o chevette ele ganha, nossa, que coisa. Aí ele colocou umas listas no mais pra ver na página 153, coloca a lista. A chave do chevette! Opa, tô com o chevetinho! Outra coisa também que eu percebi, essa história é muito mal diagramada, né? Ela é muito mal concebida, ela é muito mal... Eu que entendi o que o cara quis dizer, o moleque tá começando com o chevette, ele vai subindo, né? Legal, mas isso não dá o menor tesão em quem quer que seja, porque se você fosse fazer uma história como essa, tem que fazer um puta desenho arregaçante do caralho pros carros. E os personagens têm que ser pra contrabalançar, eles não podem ser podres desse jeito, torto, tudo cangaiado. Tem que ser um negócio nervoso. E o vício, né? Porque o camarada ele capricha nos desenhos do carro, apareceu o Chevette, agora ficou legal, né? Mas no fundo de cena ele não faz, ele acha que tá tudo certo. Ninguém vai conseguir não segurar. Isso é apenas o começo. Olha o outro começo aí, né? E todo mundo é no começo. Eu queria ver quando eles começassem com o final. Todo mundo morre, a história acaba aqui nunca mais. Aí no próximo número é que vai ter alguma coisa, né? Aí finalmente entra na página 156, hackers, do lado do bem ou do mal. Puta papo furado, meu. Facebook. Hackers no cinema, que papo furado, meu. Fanzine de luxo é essa porcaria. Que bobagem. As histórias são ruins, os desenhos são fracos e tudo essa lenga-lenga para finalmente chegar aqui na próxima edição de Alexandre Lancaster. Coronéis e Jagunços, Máquinas Fantasias, Exércitos. Ele botou aqui o Harry Potter dele com o steampunk, né? Essa bagaça tá rolando há 2-3 anos. Quero ver se agora ele decola com esse negócio aqui, né? Jogos de gay, falando. Aí vem o quê? Ação Madenka, Jairo Tunado, Jairo Potunado. Ele vai. Peraí, então ele vai colocar o robozinho, o X-Expresso dele aqui, o Café Expresso dele aqui, do steampunk gay. Ele vai colocar, então, no próximo ano, então, junto com o Jairo Tunado. Então ele vai ter que diminuir página pra cacete, né? É? Agora, pra terminar, duas coisinhas. O expediente. É interessante eu perceber, ele não tem jornalista responsável, né? Deixa o sindicato do jornalista ficar sabendo que tem matéria. Tem que ter um jornalista responsável, né? Não tem, né? Ei, velho, tá velho uma merda. Eu tô vendo uma coisa, tô falando outra. Tem que colocar o ISBN. Peraí. ISBN é pra livro, ISSN é pra revista. Não sei, deu algum. Sei não, hein? Devia colocar o ISSN, o ISBN aqui no contrato. Na contracapa, né? Lancaster Editorial. Puta que merda. Ia colocar aqui, né? Mas e fecha de novo com o quê? O futuro começou, lembra-se tudo. O futuro estrelas. Porra, espaço gasto com estrelinha, cara. Meu, eu não digo essas coisas que eu quero foder alguém. Eu não quero foder ninguém, cara. Eu não quero arrebentar com ninguém. Não quero, eu quero que todo mundo melhore, mas só que isso aqui tá uma bosta, cara. Eu só não jogo pela janela porque eu paguei isso aqui. Eu vou no sebo, vou trocar por uns livros de magia, vou deixar no sebo pra trocar por gibi pra minhas filhas, mas isso aqui tá muito ruim, cara. Os desenhos são muito ruins. As histórias são muito. Eu espero que o Sacuda faça alguma coisa que preste nessa bosta. Porque fica muito louco. Agora veja bem que loucura que é isso, né? Ele tá ligando. Ah, não. Perdão, Zezinho. Perdão. O Zezinho está falando besteira. O expediente, o índice, está no final, né? O tarado está seguindo a diagramação brasileira. Ele devia colocar o expediente na frente. Não, ele põe no final, porque ele é inteligente, né? Inteligentíssimo. Aí tem o Madenka na página 15, o Jairo na página 65, o Tunado na 111. E aí? Como é que ele vai colocar o steampunk Harry Potter dele e mais o Rapsódia do Sacuda, né? Como é que ele vai enfiar no meio aqui se a revista está totalmente completa pelo Jairo, pelo Tunado e pelo Madenka? Que, aliás, eu não sei o que significa essa bosta de Madenka do caralho, que nome que é isso? Como é que ele vai enfiar no meio aqui? E sabe o que é isso? O cara, ele arrumou uma grana, sabe-se Deus da onde, tá dando passo maior que a perna. Essa porra do planejamento tá uma cagaiada que tá foda. Tá foda. Eu sei que é difícil fazer uma publicação desse tipo. Aposto que a molecada também não tá ganhando nada com isso. Não estão sendo explorados porque eles sabem. O pessoal fala, ah, tá sendo explorado. Não, não tá sendo explorado porra nenhuma, porque eles sabem quais são as regras. Estão lá pra se promover, estão lá pra fazer uma coisa, mas mesmo esses desenhos estão muito ruins, cara. Desenhos ruins, histórias ruins, propostas ruins. E pra quê? E uma birosca dessa? Eu acho que o pior mesmo, a pior historinha mesmo, mais que essa aqui do o Tunado tava horrível. Mas o que matou mesmo da pior história desse número é desse Jairo. Nossa, que esse desenho tá uma bosta, cara. Puta merda. E o cara não é ruim, ele só não tem a manha de fazer. Ele não devia estar fazendo isso. Não tem jeito, tem que treinar mais. Ele devia mandar esses moleques tudo pro Japão, fazer aqueles cursos de mangá, aprender com os caras, trocar uma ideia. Mas isso aqui tá muito ruim, bicho. Tá muito ruim esse papo com a mina aqui, não rola nada. Puta que. Tá que pariu. E eu perdi 9 contos com essa merda pra eu ter comprado um sanduíche pra mim, pra eu tomar uns vinhos, tal, uma cerveja. Não, eu comprei essa porra pra falar de você. Aí vocês querem me convencer que é esse que é o futuro, que é não sei o quê, que. Todo mundo fala, ai, que deve zidibili. Ai, zidibili, é que ele foi o quê? Vamos ver a reação do público. Meu, não dá pra ter reação de público com um troço tão ruim. A não ser que você queira a reação do público ruim, do público burro. É a síndrome do brasileiro, né? O cara quer fazer uma história em quadrinho, ele quer lançar do jeito dele, como ele acha, como deve ser, e acabou. O desenho tá bom, aí eu gostei, tá bom. Não, não é. Pegasse o projeto, levasse pra fazer uma coisa que não rola aqui, que é análise crítica, ou então leitura crítica. Eu recebo o trabalho do pessoal aí, que quer que eu avalie. Eu podia avaliar o trabalho desse canal, eu ia recusar tudo. Não, isso é tão lixo, tá louco. Eu ia partir do princípio do que o leitor quer ser agradado. Você quer fazer alguma coisa desse sentido? Não ponha carro, não ponha o Jairo, não ponha o Melanca, o Pelanca, o Madenca, não ponha essa merda. Tira esses três e começa de novo. Mas começa visualizando o leitor brasileiro e para com essas merdas. Você não tem a manha de fazer coisas dramáticas, você não sabe o que é drama. Porque você não tem formação cultural, você só lê mangá, e mangá é uma buceta do cu da bunda. É uma coisa vagabunda, mal feita, chutada, dramática. Você começar a conhecer o drama brasileiro. E principalmente parar com essas ideias de jirico, né? Essas ideias, pô, esse steampunk do Harry Potter, puta, joga isso fora. Joga, apaga tudo, não saiu. Põe essa merda aí, assume prejuízo, vende por qualquer preço e começa de novo pra fazer direito. Tira essas porcaria de matéria vagabunda que não traz nada. Matérias idiotas de computador, de joguinho, de falar de André Vianney, desses livros. Para com isso. Quer paparicar a mina? É porque que é? Quer chavecar a colaboradora? Porque ela é lindinha, amigona? Vou pôr um texto dela para não sei o que. Ah, para com isso. Páginas coloridas que são páginas caras, que podiam ser aproveitadas. Tanto desenhista bom por aí, ilustrador bom pra caralho. Põe o trabalho do cara ali, faz a parte comercial, ganha dinheiro. Mas eu fico assim, né? Porque eu não quero foder ninguém, não quero prejudicar ninguém. Mas só que não dá gato. Psst, gato, filho da puta! Sai daí, cachorro! Gato, caralho, gato entrando aqui. Gato folgado, eu vou arrumar uma espingarinha de chumbo, vou dar pipoco nesses gatos. Eles ficam entrando aqui em casa, bicho nojento. Eu não quero prejudicar ninguém, é um gato branco aqui, né? Cachorro, ele vem aqui. Pior que fica de noite metendo. Aí o outro aqui. Outro gato, esses caras vêm tudo aqui na minha casa, bicho. Que merda, eu vou ter que fechar lá na frente e botar um cachorro. Eu não quero cachorro, só quero que os gatos. Pega meus passarinhos aqui, os passarinhos que vêm aqui comer. Meu sabiazinho, meu betivi. Os passarinhos bonitinhos. Tudo some por causa dessa merda desse gato ali. Desgraça, eu vou arrumar uma espingarda de chumbo. Quem quiser me dar uma espingarda de chumbo aí, aquelas pistolinhas de chumbo, eu vou meter fogo nesses gatos cachorro. Mas mesmo, pra terminar. Toma meu último gole aqui, peraí. Eu não quero prejudicar ninguém, que todo mundo melhore, que todo mundo ganhe dinheiro. Só que com essas ideias de bosta, esses desenhos ruins, esse formato editorial vagabundo, não vai, meu. Não vai. Só pra linha, aí pra terminar o nosso papo, eu fui na Comics, né? Fui ver o Cibispo, tá passando assim por hora. Tem lá um desenho, uma revista, um livro do Maurício de Souza, 50 anos, em que é ele desenhando na frente de um espelho, né? E eu não sei de que ilustrador Mas eu já vi esse desenho num ilustrador americano fazendo a mesma coisa. Um ilustrador muito famoso, dos anos 50, que fazia umas pin-ups. Não é o Vargas, é um desenho. Ele se desenhava assim, né? É plágio. Eu acho que é plágio. Eu acho que o Maurício de Souza soltou um plágio ali, nervoso. E tem gente que sabe. Se eu saquei, eu falei, pô, já vi essa ilustração antes. Ah, mas a equipe dele. Ah, mas não sei o que. Não, é plágio. É ele desenhando na frente do espelho, assim, né? De lado. É o mesmo desenho desse veinho, que era um veinho, que copiaram a mesma ideia. Ah, mas é coincidência. Não, não é, bicho. Você tem uma equipe que paga a peso de ouro pra fazer isso, o cara enfia isso. Ou sacanearam ele, ou o velho não tá mais nem aí com nada, né? Então eu vi isso aí e falei, pô, que interessante. Luluzinha. A Mônica já veio da Luluzinha, né? Foi uma inspiração, né? Beleza. O Cascão também já veio do Bolinho, foi uma inspiração. Agora tem essa também, bicho. Francamente, até quando, hein? Até quando a gente vai continuar com essa paparicação? Assim? Só porque o cara é rico, porque é um ícone. Pô, chega disso, né, meu? Pô, é vergonhoso. E aquele fala, não, os idiotas foram um gordinho viado lá, que eu nem me lembro o nome do desgraçado. É, que a criançada não sabe o quê. Eu li o expediente, sabia que não era ele que desenhava. Mentiroso do caralho. Ele faz uma biografia, ou o Boris faz uma biografia dele, não sei o quê, blá, blá, e bota ele como se fosse desenho, se ele não desenha nada. Até quando a gente vai continuar com essa mentira? Eu sou mais essa molecada desenhando mal, desenhando merda, mas sendo um desenho verdadeiro, autêntico, honesto, que são eles. Porque esse cara aí ganhando 400, vendendo 400 mil exemplares e não desenha nada. Aliás, que mal lhe pergunte, aquele lance lá de licenciar o negócio do Tezuka pra publicar no Brasil, hein? Cadê? Ele não foi, não mandou lá o Casal Maravilha, aquelas pessoas de caráter maravilhoso, de trabalhos incríveis, de muita honestidade, muita integridade. Aquele cara até tá um pouquinho acima do peso, né? Disseram que ele tava fazendo implante de cabelo, que ele era careca, tá pondo. Tudo bem, eu acho que é mentira. Bobagem, isso não acontece. Que é isso, né? O Cassano é muito honesto, né? Uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito íntegra, um cara muito corajoso. Cassano é corajoso. E a Petra também é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa muito digna. Você vê, a cara dela é a pura dignidade, né? É a pura honestidade. Você vê que ela não é lixo. Não, que é isso, disseram que ela. Não, que é isso, absurdo. Uma mulher maravilhosa, linda, lindona! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem, que passa no doce balanço a caminho do mar. Ai, meu, muito poeta. Então você vê esse povo que não foi lá pro Japão pra negociar os negócios do Maurício de Souza pra lançar Tezuka aqui. Cadê? Cadê? O Penadinho eu vi que passou no Cartoon Network uma vez, sumiu. Ah, vamos fazer computação gráfica usando os recursos do como é que é lá do. Como é que é aquele filme lá do Carpenter, né? Puta, esqueci, tô pensando tanta merda. Ah, como o super recurso que não sei o quê, Guiberera, Avatar, obrigado. Aquele lá do Avatar, né? Pô, vamos usar o recurso do Avatar, tecnologia do Avatar, eu tô só vendo. Cadê? Cadê? Nada. Nossa, Zé. Aí a Folha publica dizendo que ele é o maior autor do Brasil, que vende 400 mil exemplares por mês, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A fonte, Maurício de Souza Produções. Assim é fácil, né, negada? Meu livro, eu posso dizer qualquer coisa, meu livro vendeu 1 milhão de exemplares e a Folha publica. É, porque eu não tenho amigo na Folha, né? Mas... Se eu tivesse amigos na Folha, eles publicavam. Olha, o BK vendeu 1 milhão de exemplares, grande não sei o quê, e eu não vendi nada. Será mesmo? Opa, vamos confirmar isso aí. Antigamente tinha lá o IVC, Instituto Verificador de Circulação, né? Agora cada um fala o que quer, e tá tudo certo, ninguém investiga, e tá, e vamos que vamos. Aí você vê as ligações perigosas, né? O Jal, lá do HQ Mix, trabalha pro Maurício de Souza. E ele é assim com o Sidney Guzman. Também tem um monte de turminha ali no HQ Mania, aqueles quadros, tudo em volta, os colaboradores e tal. Então como é que você vai ter uma postura de chegar? Eu aposto que alguém viu essa capa e falou, mas isso aqui é plágio. Eu não me lembro o nome do autor gringo, o ilustrador gringo, é um velhinho muito famoso, muito conhecido, fazia umas pin-ups, acho que faz tempo que eu vi isso. Que eu olhei a capa e falei, mas porra, que é isso? Mesma coisa, e tiozão, tá tudo certo, tudo beleza. Eu vi também aquele álbum do homem lá sobre. Ele é cabotino até no. Olha outro cabotino também. Os caras só sabem falar deles mesmo. que ele fala, há vários autores falando do Maurício de Souza, né? Ele pagou pra essa turma, pagou, beleza, fez lá o negócio. Tem uns autores que são maravilhosos, né? Uns ilustradores fantásticos, né? Mas olha que os caras, ao que eles se prestam, né? Eu acho isso uma forma de humilhação, porque isso não te leva a lugar nenhum. O que, que isso te traz? Exemplo, Maurício de Souza. Publiquei no Maurício de Souza, bela bosta. Mutarelli também, né? É quando o Mutarelli foi pedir ajuda pro homem, o homem recusou, não te ajuda, porque tinha saído de lá. É que o Mutarelli ele é um cara chapadaço, né? Ele foi lá pedir pro Maurício de Souza ajuda, Maurício não ajudou, é pô, um cara doente, com um irmão do fudido. E aí ele levou no. Não, aqui você não trabalha mais. É engraçado que essas histórias do tiozão, né? Passa batido, ninguém lembra. Porque as pessoas ficam com medo de. Ai, porque dá não sei o quê. Pô, eu vi isso numa entrevista do Mutarelli, ele falando. Você também leu. E ninguém levanta uma voz, ninguém fala nada, tá tudo certo. Tá, não sei o quê, porque tá todo mundo meio que no bolso, né? Que nem meu amigo Luiz lá de Portugal, é meio que na máfia mesmo. Tem um cacique, todo mundo em volta. Eu fico pensando até que ponto a gente vai ficar nesse esquema. Nós não temos independência, né? Nós não temos independência criativa, não temos independência econômica, não temos independência de distribuição. Eu já mandei várias vezes o meu projeto de distribuição dos meus livros para algumas livrarias por aí. Eu vou tentar mais uma vez. Ninguém me respondeu. Porque sabem que sou eu, né? Sabem que sou eu. Quem é? Não, esse aqui a gente não distribui. Graças a Ishtar, eu não preciso dessa gente. Mas se eu quero levar meu trabalho mais adiante, não, eles já bloqueiam. E é essa mesma turma que vai te queimando. Mas não, não chama ele para entrevista. Não, ah, não. É o BK? Não, não quero saber dele, não. Eu não preciso deles, mas imagina o que eles fazem com quem precisa. Ou com quem realmente tem talento, que não é o meu caso, que eu sou um bosta. Você não fica sabendo do cara bom, do cara talento. Fica sabendo daquilo que o pessoal te manda. Isso é sólido. E essas convenções que tem por aí também acontece isso. Agora vai ter em Curitiba. Vou chamar o quê? Os mesmos de sempre. Quer dizer que não existe renovação nessa bosta? Não existe renovação, não. Por quê? Porque a concepção dos caras, eles pagam estadia, pagam transporte, porque quer alguma coisa em troca. Quando precisar de alguma coisa, tá ali, né? E tal, pega um encalhe daqui, joga pra lá, pega a sobra do seu que, chama o mano. Ah, para com isso, cara. Eu até entendo que quadrinhos são negócios, mas precisa levar a um nível tão baixo desses. Eu também não gosto de mim. Mas, em compensação, a arte é que devia estar acima disso tudo, né? A nossa arte como um todo. Mas não, os caras que pensam em negócios, e como o negócio é tão pequeno, vira província, né? Mas enfim, negada, esse foi o podcast de última hora. Porra, dois podcasts, um atrás do outro, eu sou demais, sou pura produção. Mandando um abraço pro Lancaster, seu trabalho ficou uma bosta. Espero que meu conselho te faça ganhar dinheiro, rapaz, que isso aqui ficou uma porcaria. Ao cara que fez o Jairo, sinto muito, você é um péssimo desenhista. Ao cara que fez o Tunado, você capricha mais nos carros do que nos personagens, porque você não sabe desenhar personagem. Você quer me enganar, mas você não engana, não funciona. E esse Madenka também, joga fora. Joga fora que não funciona, não. Tá tudo errado. A não ser, eu coloco pra esses caras uma simples coisa, né? Uma simples colocação. Você não acerta na primeira vez. Isso não tá bom. Não vai vender? Foda-se. Para. Renova. Muda. Eu demorei muitos e muitos anos para criar meus personagens e agora eles estão funcionando. Não exatamente como eu queria, porque eu tive uma epifânia do caralho de ontem para hoje. Eu tô perdendo o controle do meu nome. Está ficando muito grande, né? Está ficando imenso. E eu detesto sagas, né? Eu detesto sagas estelares com batalhas infernais. Eu tô vendo que eu tenho que ir para esse lado, porque é foda, é muito legal, cara. É muito louco, a minha história tá ficando completamente maluca. Mas esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo de 10, 15, 20 anos. Você não vai acertar a primeira talagada desse Madenco horroroso, que tem um chefe porco ali, aquela merda. E não tem um pingo, esses caras não têm humor, né? Eu vi essas historinhas não têm humor, não têm graça, eles não sabem fazer piada. Eles sabem ser dramáticos, sabem fazer poses, sabem fazer gracinhas assim, então copiar mangá, mas contar piada, eles não sabem. Então, infelizmente, eu vejo com maus olhos essa publicação, eu acho que ela não vai dar certo, não. Rapaz, que dure um, dois, três números, os caras vão pra internet e falam, vamos parar da banca, porque a banca não funciona, vamos pra internet, porque já tomou no cu ali, né? Já se ferrou aí. Esse negócio demorou mais de um ano pra sair, hein? E ficou na enrolação, enrolação, enrolação, enrolação. E aquele lance de fazer a festa de lançamento, porra, sacuda. Você vai fazer o lançamento num evento japonês, tem que pagar a entrada, eu nem fui. É perto aqui de casa, no Jabaquara. Pra mim, pra ir lá é tranquilo. Mas, pô, pagar 10 conto pra entrar, pra ver lá você sentado, porra, eu não vou, bicho. Se é pra fazer o lançamento, fazer na HQ Mix. Fala lá com o Gual, faz o lançamento da oficial bacaninha. Ele até gostar, ele ia curtir. Põe até lá a revista lá, não, vai botar na. Na Comics, põe lá no Gual, pô, faz lá, faz um, bota as cadeiras ali de fora, tira umas fotos, faz um evento de verdade, né? Fica ali perto da República, é bacana, então na Comics fica ali, na Comics não faz lançamento, né? Não sei se faz. Ele na Paulista, não, ele vai botar lá na colônia japonesa, num negócio fora de mão pra caralho, ainda tem que pagar pra entrar. Aí quando você fala isso, o errado é você, né? Você aponta os erros do cara, o errado é você, nós precisamos de mais críticas, viu? Muito bem, quero mandar um beijo especial para a Sandra Monte. Ela é um ouvinte assídua aqui do nosso podcast. Gatinha. E também um beijo pra Mara. Que eu tô achando que é um cara, que não é mulher que tá ali, porque tá foda. Gordinha. Um dia você vai estar rebolando aqui na minha piroca. Vai ser gostoso pra bucheta. Bucheta. Vai ser gostoso. Só tem 3 vozes ativas nessa merda. Até na mão, a Sandra Monte pisa na bola. Você viu que bosta que ela fez, velho? Tá. Que pariu, aquele negócio de lançar, vai ter a distribuidora lá, que vai lançar o Ultraman, vai, não sei, o CGC da empresa, porra, é um selo da London Films, porra, dá busca no, na bosta da URL, do registro, dá busca no, né, Master HD, dá uma busca, nisso aparece lá, o cara da London Films existe, é um selo, ai, mas eu não sei, não achei CGC, porra, você não achou porque você é burra. Eu achei o moleque em seguida lá no tópico lá da Mara, achou. Por que não achou? Ah, eu não achei, então não tem. Olha, eu quero ficar na olha. Ah, para com pesquisa. Eu não sei porque que faz faculdade. Faz faculdade pra ficar burra? No meu caso, eu sou burro por natureza, mas faz faculdade pra ficar. Eu não sei achar as coisas, eu faço isso aqui, não é. Isso me deu de verdade. Aí você vê o cara tá colocando, ele fez um puta um cartaz com imagens direitinho, montou a capa dos vídeos, colocou o cardzinho. Você acha que um pirateiro vai se dar o trabalho de fazer isso? Aí vem outro moleque e fala, ah, isso é coisa do Sebum, o Silvano. Que o Silvano fala, não tem nada a ver, meu. Mas o que acontece? Eu puxo a orelha da Sandra. Primeiro que o texto dela é muito ruim. É ruim demais. É um texto mais sem vida, mais pau mole que o texto, viu? Um texto mais. Como é que uma mulher vai ser tão. Nossa, não... Mano, é um texto ruim pra cacete. Ainda dá uma barriga dessa, barriga em termos jornalísticos, quando você levanta uma informação sem fundamento, uma informação falsa. Não é informação falsa, é informação que ela não soube pesquisar. E ela se queima. Como é que eu achei a London Films lá do Hernani, né? O grande Hernani, que lançou a festa do Monstro Maluco, lançou tudo. Ele existe. De repente ele conseguiu isso. Quer dizer que eu acho, eu sou burro. Ela não acha, ela é esperta? Ai, Sandra Monte, você me desaponta, mas quando você estiver aqui em casa, quando você chegar aqui, a gente vai fazer um amorzinho gostoso. Eu vou te fazer um cafuné. Coloquei um box no banheiro, agora coloquei lá uma cortina no banheiro, tô tão nervoso. Vou fazer TV BK lá de dentro. Você vai ver que dá pra aprontar. Valeu, negada. Meu, ô Lancaça, joga essa merda no lixo. Não deu certo. Aí, rapaziada, que faz essa bosta. Não. Abraço.